Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve. Recebi uma ligação de uma empresa solicitando uma entrevista. Na hora fiquei um pouco surpreso, pois não havia me lembrado de ter enviado uma cópia para eles. Enfim, a entrevista foi marcada para daqui 15 dias. Quando relatei à minha esposa, ela me disse que havia cadastrado meu currículo num site, porque como ela está em licença maternidade e o prazo vence em um mês, acredita que será demitida assim que voltar à empresa. Dessa forma, se eu for contratado por uma empresa com salário maior, isso compensaria a demissão dela, que poderia cuidar de nosso filho por mais tempo. Devo relatar isso na entrevista? De jeito algum, prezado ouvinte. Compareça à entrevista, mas não relate que sua esposa cadastrou você num site de currículos. Aliás, sem querer entrar no mérito das relações do casal, você precisa acertar a sintonia em casa. Nada de mal trocar de emprego, buscar oportunidades mais rentáveis, mas isso deve ser discutido claramente em casa e a decisão final precisa ser sua. Afinal, é você que está empregado e trabalhando, e não sua esposa. Se você está propenso a trocar de emprego, antes da decisão final, procure uma oportunidade na própria empresa. Se lá tens bom clima de trabalho, sua carreira pode crescer e já conhecem sua atividade e atitude profissional, por que mudar? Se nada disso for possível, procure sim, fora da empresa, uma oportunidade. Mas uma coisa deve ficar clara. Dificilmente seu argumento de sair da empresa para compensar a provável demissão da esposa vai convencer alguém a te contratar. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.